pedaço do sorriso tampado. Em mim, tenho muita fé e eu sou feliz. A transparecer a luz da escuridão, minha virtude por toda a dimensão. Cada um é um pedaço do sorriso tampado. Em mim, tenho muita fé e eu sou feliz. A transparecer a luz da escuridão, minha virtude por toda a dimensão. Sorrindo tá no real, eu sigo no tempo real, me exercito no bom astral, total sentido de lá. Vida longa e feliz, um grande jogo sem juízo, onde sempre fiz o que quis, eu canto, sou, cês pedem bis. Quero conhecer o mundo todo, conhecer todo mundo, feliz me proporciona conforto, felicidade meu mundo. Longe da negatividade, distante dos problemas, se surgirem que se foda, eu faço certo e rouba a cena. Meu almejo não fuge, não. E o que queira eu sou, barreiras derrubo, letras são murro na cara do ódio, sobre o pobode. Reto, dialeto esperto, amizade pela qual prezo, meu império eu quero perto. Viajante de ilusões, prezo a felicidade, meu refrão. Minha integridade em mil razões, que é pra viver e ser feliz. Viajante de ilusões, prezo a felicidade, meu refrão. Corro atrás do sonho e que mal tem. Nas bases de rap eu me inspiro e componho. Num sonho, num desejo, numa história, numa rima, num gole, tio, numa vitória. Feliz demais, felicidade de verdade, com bom dia, trilhando o caminho na mais pura sagacidade. Sucesso bate na porta, feliz eu deixo ele entrar. Inquieto eu vivo agora, felicidade a brilhar. Vida, vida vivida, sentida, na cabeça erguida, buscando sim a felicidade prometida. Como o brilho que me ilumina, iluminado eu vou estar e siga viva a sua trilha, que tudo vai se acertar. Pois acertei, ser meu objetivo, fui a luz e conquistei. Sentir o paraíso, a felicidade eu busquei. Me arrisco por um risco, mais chances eu deixo passar. Traz o paraíso por todo lugar buscar. Pois encontrei o caminho a ser seguido, me cruzar, se explorar, avisando sempre a meta para a plenitude alcançar. Quer pra essa porra vingar? Quer pra essa porra vingar? Quer pra essa porra vingar? Repito a luz, mesmo no fim do túnel, eu sigo com minha cruz, mesmo que seja escuro. Eu não me abalo, pensamentos bons, valores acendem passados, quem sabe seja um dom. Não deixe seu sonho de lado, esse é o nosso recado. Não deixe seu sonho de lado, esse é o nosso recado. Enfrentarei multidões para te encontrar. Abram-se os portões, é aqui que eu vou estar. Como doce pra criança, fórmula mágica da paz. O sorriso é guia, esperança, guia o judugo e levar-se a melodia que transforma a pulsação que já acorda. Linha reta que se importa, felicidade te transporta. Se volta ou se enforca, se forma e se informa. Memórias cheias de glórias. Essa é nossa história, essa é nossa história. Essa é nossa, nossa, nossa, nossa, nossa história. Cada um é um pedaço do sorriso tampado. Em mim, tenho muita fé e eu sou feliz. A transparecer a luz da escuridão, minha virtude por toda a dimensão.